865, decolada 51, chame o controle, 120, desse novo. Zona 10, 895. Não, não copia não. 865, decolada 50, chame o controle, 120, desse novo. 208, gol 865. Gol no 649, autorizado pouso, pistão na zero, vento variável com luz nós. Ele pouso na zero com o 649. A decolagem, sua para o 360, via 7, Arbono. Arbono 360, gol 1865. Passou o 366, azul 4958. Azul 4958, torre, 1-8, decimal 95. 895, boa. Bom, na 093, bom dia, mantenha o ponto de espera. Já no ponto de espera, na 093. Torre Salvador, azul 4958. Azul 4958, bom dia, continua a aproximação, número 2, ajuste na 0, 105. 105, 4958. Ou 2060, controle. Essa via, chegada Mari, para o nível 050. Boa direto ITAP, após ITAP, Serra Vitor 366. ITAP 49, sala 54, direita 121, decimal 9. Direita 19. Visual vai terminar na final da 0? Afirmo, visual. Bom, na 093, após a passagem do hotel, autorizado, olhar e manter pista na 0. Após a passagem do tráfego na porta final, ali manterá no 09. Corrijo, bom, na 093. Sou uma estrela da 0185. Ou chame a 2, não, obrigado. 4958, sala 56, direita 121, decimal 9. Direita 1219, boa. Muito bom dia, Xanana 21, ponto, espera dar uma olhada. Xanana 21, bom dia, mantém o ponto de espera. P5973, bom dia, senhor. A informação em curso é a Índia. A mudança, a única mudança significativa foi o QNH, agora no 05. Recife, eu tenho o 330 já aprovado. O senhor copia o 330? O 63 autorizado para Sierra Brava, Romeu Foxtrot, via para o segundo 7, nível de voo 330, saída UCA, transição Aracaju. Sistemoso 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5503, frequência do controle Salvador em 120.8.5973. Xana 621, autorizado. Alinhar e manter pistão 0. Alinhar e manter pistão 0, 621. Protejamento correto, via 5963. Parte 3, chame o pronto para o pushback acionamento. Boa noite, 865, chama agora o centro Recife, na frequência 1260, time 288. 260, 288, bom, 865. 093, decolada 258, chame o controle 10, 208. 208, bom dia. Controle Salvador, eu vou 103. Não, 093, contato radar da colagem, subir mantendo de voo 360 via saída árvore. 360 via árvore, 093. 973, no parte 3 aprovado, puxa o acionamento, chame para o táxi, 5973. Autorizada a decolagem, pistão na zero, vento variável com 1, 2 nós. Livre decolagem, na zero, 62 a nós. Xena 621, decola 201, chame o controle, 120, decimal 8, meu voo. 120, decimal 8, obrigado. Salvador, bom dia, Xena 621, vai cruzar 1.017. Xena 621, contato a radar da colagem, sub mantendo o ID 360, via saída da EL. 360, após 2000, pode mandar EL direto? Autorizado, Xena 621. 621, obrigado. Tráfego Salvador, bom dia, passageiro 2223. Bom dia, passageiro 2223, informação em curso Índia, prossiga. Conquista 180, afirmo, pronto, cópia. Afirmo, senhor. Passageiro 2223, autorizado para Serra Bravo, Quebec Victor, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180. Saída Arbor 1, após Arbor 1 voa Elefa, após Elefa direto Oplor, conforme rota do plano, senhor. Controle 120.8, transponder 5510, pista em uso no 0, primeira curva à direita. Passageiro 2223. Saída Arbor 1, Elefa, direto Oplor. Da pista 10, primeira curva à direita, passando 5510 e controle 120.8. Passarei 2223. 5510, contagiamento correto, passarei 2223. Chame pronto para o posto de treinamento. Camará, 2223. Só informando, senhor, passarei 2223, não tem condições de cumprir o gradiente APC. Qual dos dois, senhor? O passarei só compra o inferior, senhor. Superior não. Paciente, então eu vou informar o controle para o senhor procurar o inferior da subida à árvore. Ok. Quatro horas, quatro após o Salvador, copiado. O Rio 5973, táxi aprovado via parte 3, parte principal, Índia, até o ponto de espera da pista no 0, Kenegal no 0 no 5. Ponto de espera quando pronto, chame tu, Rio no 8, decimal 95, e o 5973 tem um bom voo. Rio 5973, bom dia, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento variável com 2 nós. O 1093 chama agora o centro de Recife, na frequência 1260, o terno 128, decimal 8. 260-288, obrigado. Xana 6211, chame... Corrido, mantenha a escuta do controle, a Xana 6211. 6211, na sua escuta. O 2060, chame agora a Torre Salvador, na frequência 118, decimal 95. 295-2060. Salvador, gol 2060, final em nave da 1-0. Gol 2060, bom dia. Ajuste 1-0, 1-5. Vento variável com dois nós. Autorizado pouso, pistão na zero. Pouso no zero, gol 2060. Canal 73, decolada 07, chame o controle no 20, décima 8. 208, 5973. Controle Recife, controle Salvador, bom dia, Rio 5973, decolada. Rio 5973, contato radar na decolagem, submantendo de voo 330 via saída PUC. Saída PUC Aracaju, 5973. Para a 2-1-1, chama agora para o Recife, na frequência 1251, alterna 1235. Poderia confirmar a frequência, até 2-1-1? 1251, alternando 1-2-8, decimal 35, a chama é 6-2-1-1. Recife, 1-2-8-3-5, obrigado, minha estrela. Gol 2060, sala 1-0, direita 1-2-1, decimal 9. Direita 2-9, gol 2-0-6. Fala, Salvador, gol 2060, entrou. Gol 2060, bom dia, autorizado Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, gol Zulu Yankee, prossiga. Bom dia, senhor. Autorização de remoto da remota 3 para ponte 09, baixa. Mike Solonin aqui, por gentileza, só me confirme. O senhor está remoto da parte principal e quer reboque até o portão 09, é isso? Positivo. Mike Solonin aqui, aguarde um minuto. Ok, estou na guarda. Passarido 2223 é o solo Salvador? 2223 está sem curso. 2223, tem quando precisar, quando vai pedir pushback, senhor? Em mais 10 minutos, 5, 15. Pediu ser mais uns 10 minutos. 10 minutos, sem graça. Mike Zulu Yankee autorizado, da remota 9 para portão 9, chame ao término. Positivo, chamarei ao término. Controle Salvador, Rio 5973, possibilidade de voar da posição DCT, Romeu Fox 018. Rio 5973, passa nível 160, chama agora o Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545 e solicite diretamente ao centro. Pode confirmar a secundária? 20, nível de voo 340. Saída Momo, transição Nenim, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, transponder 5462, frequência do controle 120, decimal 8, sideral 9970. Protegimento correto, acelerando 9970. Parte do peixe, me pronto para o pushback acionamento. Salvador, passaria do 2223, pushback acionamento. 2, aguarde para push. Passou escuta para push, 2023. Mike Sun Yankee, por gentileza, confirme o reboque já foi finalizado? Já estamos autorizados a acionamento, reporte de táxi. Mike Zulu Yankee, prossiga. Então, informando que eu tenho um reporte na ponte 09. Ok, Yankee, obrigado, bom dia. Graças, ótimo dia. Passaredo 2223, na remota do pátio principal, livre, puxa o acionamento, chame táxi. Chama no táxi, 2223. Ô Salvador, muito bom dia, Azul 2783, cliente da Índia, solicita autorização do plano. Salvador, muito bom dia, é o Gona 759, Guarulhos 360, pronto, 4. Não, azul que chamou o solo? É o Gona 759. Gona 759, Guarulhos é mais frente, qual é? Solo Salvador, muito bom dia, azul 2783, frente da Índia, solicita autorização do plano. 2783. Para Vitória da Conquista, eu tenho 1-60 já aprovado. Pronto, corta. Pronto. Azul 2783, autorizado Serra Bravo, Quebec Victor, via rota do plano de voo, nível de voo 1-60. A saída é Arbor 1, após Arbor 1 voa Elefa, após Elefa direto conforme rota do plano, senhor. Pista em uso no zero, primeira curva à direita. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5520 azul 2783. Via chegada a Mari, decimante 050, ajuste altímetro no 015. Prossegue via a Mari até o 0. Rota do plano 120 decimal 8, o controle 5520 no transponder informa o 2783 que não tem condições de cumprir a restrição de subida da casa. 2783, cotejamento correto. Muito bem, o senhor não tem condições de cumprir a restrição de subida superior ou inferior? No caso superior, cruzar uma centena em 15 DME. Então, o Salvador está ciente, eu vou passar a informação para o controle. Salvador, no caso de sua subida, senhor. Muito grato. Voo no 759, pronto para cópia? Pronto, cópia no 759. Voo no 759, autorizado para Sierra Bravo, Golf Romeo, via para o Zulu 0, até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. A saída é a Dael Leda Motiva, pista em uso no 0, primeira curva à direita, transponder 5515, frequência do controle 120.8, voo no 759. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Zulu 1-0, foi Taubaté, Saída da Elmeda Motiva, decolando da 1-0 com curva à direita. Transponder 5515, controle 1208, gol 1759. Correto, gol 1759. Portão 2, chame pronto para o posicionamento. Portão 2, chame pronto para o posicionamento. Confirme, por gentileza. Sideral 9970, chame pronto para o táxi. Livre, puxa o acionamento, Sideral 9970, chame pronto para o táxi. Salvador, bom dia, por 4234, sente da Intel para o Recife 350. 5 horas e 15, alternando Salvador, mil perdões, senhor, viu, sobre o modulado. Poderia confirmar somente mais o POB? 045 a bordo, passarei do 2223, táxi aprovado via parte principal em Índia até o ponto de espera da pista no 0, que legal no 0 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95. Passarei 2223, tem um bom voo. O 4234 foi quem sobremodulou? 4234, cliente da Índia. Aguarda autorização para Recife 350. 350 já tem aprovado. Índia, confere, pronto, cobre. Pronto, cobre. Azul 4234, autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, via para o Zulu 7, nível de voo 350, saída Pucca, transição Aracaju, pista em uso 10, primeira curva à esquerda, controle Salvador opera em 120, decimal 8, transponder 5522, Azul 4234. Autorizado para Recife, nível 350, saída Pucca, transição Aracaju, decolador 10, com a curva esquerda, 1208, 5522. 5522, cotejamento correto, Azul 4234, parte 3, chame pronto para o pushback de acionamento. Tamara. Salvador, passaria do 2223, pronto, quanto espera? Passaria do 2223, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, o vento variável com 2 nós. Como será? A linha decola? 970, com a bordo 4 horas de autonomia, alternando São Luís. Pista 35, vento variável com 2 nós. Modo copiado. Sideral 9970, táxi aprovado via parte 3, parte ao principal Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste de altímetro no 0, 1 no 5, no ponto de espera quando pronto chame torre 1 no 8, decimal 95. Sideral 9970, tem um bom voo. 4-3-4, principal Índia, ponto de espera 895, Sideral 9970, obrigado. Decolando 27, chame o controle 1-20, decimal 8, no voo. 1-20-8, Charing Jatan, Rompo. Controle Papa Papa Charlie, India Tango, perfil da MOMO. Charlie India Tango, contato radar decolagem, sub mantendo o voo 400 via saída MOMO. Só mantém 400 na bomba, Charlie India Tango. Controle Rio 5975. Controle. É o Rio 5975, informa que solicita executar a final do VOR Zulu para a pista 10. Pode TAP, posição TASA para interceptar VOR DME Zulu, pista 10. Podemos descer até quanto? É 2.000 pés. Descendo a 2.000 pés, confirma ajuste, 1015? Afirmo, 1.0, 1.5. 2.015, Rio 5.9.3. Rio Salvador, passaria do 2223. Passaria 2223, contato radar na decolagem, sub mantendo de voo 180 via saída Arbor. 180 livre da restrição. 3.60 já aprovado, transporte. Bravo, para Bruno 649, autorizado para Serra Bravo, Copa Serra, via Zulu 44, nível de voo 360. A saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição seguro. Pista usa no zero, primeira curva à direita. Transponder 5523, frequência do controle 120.8, gol no 649. Apresentado por seguro, nível 360, via Zulu 44. Dael, Leda, depois de seguro, decolada 190, curva direita, transponder 5523, o controle 1208, gol 1649. 1970, autorizando decolagem, pistão 10, vento 0.0 graus, 03 nós. Decolagem. Parede 2223 é autorizado nível final 160 pelo Centro Recife. 160 para o passarelo 2223. Salvador, eu vou na 759. Vou no 759, prossiga. 759, solicito estacionamento na posição número 2, depois pushback. Livre, chama e puxa, senhor. Ok, chama pro puxa no 759, estacionamento. Liberal 9970, decolar 230, controle 120, décimo 8. 1208, sinal 9970. Controle, sinal 9970, decolando tudo por. Liberal 9970, contato radar na decolagem, sub mantendo o de voo 340 via saída mão. Negativo, mantém o perfil da saída, temos tráfego na chegada, bom. Sim, 7, o gol no 759. Libre, chama em táxi, gol no 759. Libre, chama em táxi, 759. Sobre o horário final VOR, o Rio 5975. Rio 5975, completo final do procedimento, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, Rio 5975. Rio 5975, autorizado pouso, a pistão na 0, vento 060 graus, 04 nós. Livre pouso na 10, Rio 5975. 223, mantém o perfil da saída, aguarde. Vai manter aguardando, 223. Índia Tango. Chame agora o centro Recife na frequência 1285, alterna 12545. Chamar Recife 1285, 12545. Passarei 2223, voe Vitória da Conquista. Vitória da Conquista para 2223. Gol 755 após pelo. Desça e mantenha 2500 pés. Oi, o Serra Vitor 366. Ajuste o time, entrou no 095, em ponto estabilizado. Gente, camarada estabilizado, vá no 66, após o pelo. Salvador 4234, Baixo 1, para Pushback e acionamento. É o número 2 no setor, aguarde aproximadamente 2 minutos, Azul 4234. Eu aguardo. Mike Stream, bravo, prossiga. Copiado Mike X-Ray Bravo, inicia, chama, posição Mike X-Ray Bravo, aguarde por gente do reboque. Para o táxi, Goro 759, 181 a bordo, alterna o Galeão, está agora com 4 horas e 15 de autonomia. Galeão 181415, copiado, Goro 759, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera da pistão 0. Legal no 095, no ponto de espera da pista no 0, quando pronto, chame torre 18, decimal 95, no 759, que é um bom gol. Direita Índia, pode ser 2895, obrigado, bom trabalho, gol no 759. Azul 4234, por gentileza, confirme o local de estacionamento no parte 3. 1. 1 no qual posição? Box 1. Box 1 no pátio principal, gente, só um minuto para o seu pushback. Salvador, é o Rio 5975, bom dia. Bom dia, Rio 5975, táxi aprovado Alfa e Juliette para o quarto 3. Alfa, Juliette 3, obrigado, Rio. Azul 4234, portão 1, livre posicionamento, chame táxi. Livre por estacionamento, porta 1, 4234. Agora 649, puxa do estacionamento no 06. Meia dúzia aprovada, chame pronto por táxi, gol no 649. Vai dar uma cidade do 649. confirmando para o Rio, via Juliette ou Aquilo? Via Aquilo, senhor, via Aquilo, ponto 3. Obrigado. Bono 755, completo, chame torre 1 no 8 decimal 95. 895, bom, 9970, Sami Centro Recife, 1226 decimal 85. 1226, 3970. Escuta, 372, estabilizado. 755, autorizado pouso no 0, vento 060, 0049. Nível 1, X-Ray Bravo na escuta. Mike, X-Ray Bravo autorizado, reboque, chame na saída do pátio 3. Mais visual com o Boeing da companhia na final? Afirmativo, 7-9. 7-5 nada após o pouso do Boeing da companhia, autorizado e aí mantém pistão no zero. Avaliar e manter a padronagem da aeronave da companhia no 75. Gostaria do 2223, no 260, caso negativo no 28 decimal 8. Do 2223? No centro Recife, 1260, caso negativo no 288. 260, 288, grato, 223. No 755, no solo 41, libere a direita, chame o solo, 121, decimal 9. 219, 7. Bom dia, bom 755, Libran. Bom 755, Alfa, mantenha a posição antes do ataque 3 direto. Alfa, está brilhante. Solo voo 2069. Prossiga. Bom dia. Está na posição 4, atualização Fortaleza. Voo 2069, Fortaleza ciente, 1 minuto, cópia. Salvador 4234 para o táxi 118 a bordo, alterna Maceió, 2 horas e 16 de autonomia. Cópia, por favor. 118. Azul 4234 à direita, via Tecto Índia, ponto de espera da pista no 0118, decimal 95, que negar 10 no 5. Está autorizado via Índia, quando no ponto de espera da 10-1895, azul 4234. Para o táxi, voo 9649, CAB 29, autonomia 3 horas e 15, andando com fim. Cono 649, autorizado o táxi via parte principal da Tecto Índia, ponto de espera da pista no 0118, decimal 95, que negar 10 no 5. Batendo para o espera no 0119, torneta 9. Decolou 8-3, 1-2-0, controle, bom voo, bom dia. 3-0-8, obrigado, bom dia. 3 para o Puxo, acionamento. Asa 7-3, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 2-7-8-3. Gol 2-0-9, autorizado. Nível 3-7-0, curva esquerda, Momo, transição, Froti. Controle Salvador, 1-2-0-8, transponder, 5-5-3-6. Salvador 370, Fortaleza 370, autorizado, Apresolo 9, saída Monco, Froti, controle 208, 5536, gol 209. Correto, primeira curva esquerda, chame pronto pushback. Primeira curva esquerda, gol 209. Cono 755, Juliette, portão 612. Juliette, portão 6, 7. Autorizado, decolagem 10, 0, 50 graus, 5 nós. Autorizado, decolagem 10, 0, 4, 2, 3, 4. Mas o que você é bravo, autorizado, sinalizar o rebote? Bruno 649, após a rolagem do azul, alguém mantém 1 no 0. Após a rolagem do azul, mantém 1 no 0, Bruno 649. Nove 270, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada Mari. Salvador, bom dia, voo 092, informação em dia 2-0, para o 960. Voo 1092, acione identificação, desça até nível de voo 060 via chegada Mari. 060 via Mari. 0092, carro 160, nós estamos. Sua Gol 1092, inicialmente é o número 3 na aproximação. Certo. Controle Salvador Azul 9270, após a posição de estado, pode voar o BR-239. Azul 9270, após estado, o senhor deverá voar o Serra Vitor 366. 366, após o carro, 5-2-9-2-0. Salvador, bom dia, azul 4234. 4234, contato radar na decolagem, suba via Puca para nível de voo 350. Via Puca para 350, 4234. 3, boa. Azul 9270, vou indo para o outro Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, azul 9270. 9270, confirma sua velocidade indicada? 709 agora, Azul 92, Tangar. Velocidade até proximidade no TAP? Gente, vai aumentar então para 2209, Azul 92, Tangar. Decolou a 48, 1208 de controle, bom voo. 08, bom. Salvador, bom dia, voo na 649, passou na 1700, pé, saiu, galera. Voo na 649, contato radar na decolagem, suba via da EL para nível de voo 360. Suba via da EL 360, no 649. O 2199 é sua identificação, desse nível de voo 070, via pegada Mari. 070 via Mari, voo 2199. Azul 2783, próximo ao ponto de espera da 190. Azul 2783, autorizado ali a decolar 190, vento 060 graus, 59. Autorizado alinhar e decolar, Azul 2783. 1759, chame centro Recife, 125 decimal 1, caso negativo, 128 decimal 35. 251, negativo 2835, voo 1759. Prossiga.